A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. A cidade de Leipzig abre para Schumann um vasto painel cultural e lhe augura possibilidades de êxito e vitória, dois ideais por ele sempre perseguidos, ainda quando deles pareceu fugir. Aborrece-se, porém, com os estudos de direito. Quer algo brilhante, intenso, embora indefinível para ele. Música, literatura, autoafirmação profissional como concertista, compositor, não sabe. O jovem Schumann é alguém em busca do seu destino. Resolve, então, talvez, ajudar o próprio destino. Torna-se aluno de Frederico Wieck. A entrega ao destino é um dos ideais românticos. Importante compreender que o romantismo, mais que escola literária, plástica ou musical, representa a adoção de um modo de vida através do qual a integralidade do ser se manifeste. Chega o romantismo a ser uma ideologia, pois é um pensar e um comportamento dominantes, preliminares, modeladores. O interior individual é composto de configurações secretas que impulsionam o ser na direção de si mesmo. Nietzsche dissera: "Converte-te no que és." Essa ideia da conversão do ser ao que é em profundidade, em oposição ao que querem que ele seja, a família, o sistema envolvente, seus próprios impulsos pessoais de afirmação, segundo as disposições e modas da época, o homem sabia-se joguete de forças alheias à individualidade. E a descoberta do eu e seu eminente valor fora uma das conquistas do pensamento liberal que engendrou o romantismo. Este, portanto, mais que uma estética, era uma psicologia e uma política. A ideia de destino estava, portanto, associada ao respeito profundo da voz interior, da individualidade realizada em plenitude e grandeza, da vocação. Quase pode-se dizer que o destino é o encontro com a verdade interior. Na busca de converter-se no que era, através do encontro do próprio destino, o jovem Schumann defronta-se com o seu primeiro esforço sério de aprofundar-se na arte musical. Faz-se aluno de Frederico Wieck. Os Estudos Sinfônicos, peça pianística de 1834, embora revista anos depois, em 1852, é obra da fase inicial de Schumann, pois leva o opus 13. O rigor da construção, com contatos até com o classicismo, e a seriedade das variações e dos estudos, reveladoras de maturidade surpreendente para um jovem de 24 anos, as alusões à construção de Bach, por exemplo, presente nos Estudos Sinfônicos de Schumann, são uma obra reveladora da importância e influência de um professor sério como Frederico Wieck na obra de Schumann. Eles aqui estarão nos próximos 27 minutos e 18 segundos com o pianista Ivo Pogorelich. Thank you. Thank you. Na leitura do pianista Ivo Pogorelich, escutamos os Estudos Sinfônicos, Opus 13, de Robert Schumann. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Embora parte integrante da expressão romântica, o lirismo é um veio e uma fala muito, muito anterior à explosão romântica. A forma lírica provém dos antigos cantos e poemas emitidos ao som da lira, de onde vem igualmente a palavra, pois lírica deriva de lira. O lirismo é uma forma de expressão que se infiltra em quase todas as escolas musicais até o século XX. Neste, a música, despida de qualquer forma de prazer, ou mera expressão da razão ou da ordem geométrica, eletrônica, científica ou material, propôs-se a derrogar todas as anteriores formas através das quais a estesia se transforma em estética. Raros conseguiram imprimir, como Schubert, uma individualidade tão flagrante a uma massa de imagens sonoras tão diferentes entre si. Raros conseguiram, como ele, escrever para si próprios tanto quanto para o próprio coração. O que para os outros é um diário, no qual podem depositar seus sentimentos momentâneos, era para Schubert a folha da pauta musical, à qual confiava cada um dos seus estados d'alma. Em minha modesta interpretação, Schubert escrevia notas, onde os outros escrevem palavras. Esta carta, lida por Alfredo Kanté, mostra como Schumann sentia Schubert. Cada intérprete, receptor, apreciador, crítico, analista, sempre retira da obra de arte os aspectos afinados com o próprio temperamento ou visão de mundo. Schumann focou em Schubert, nesta carta, uma série de visões do seu próprio, dele, Schumann, ideário estético e humano, e, evidentemente, da sua psicologia pessoal. Quando Schumann fala em, aspas, opressiva loucura lírica, e na tão profunda e suave melancolia etérea que paira sobre o todo, Schumann está falando de vivências suas, às que se associavam, e com toda razão, o auge do lirismo e da melancolia com o encontro com a dor e o mistério, matérias-primas, sem dúvida, da loucura humana, expressões doridas do drama de viver e de cogitar num universo no qual o enigma é a regra. Este mesmo clima de opressiva loucura lírica e suave melancolia etérea está, de certa forma, presente nos três romances, Opus 28, obra de 10 anos depois, que aqui ouviremos nos próximos 14 minutos e 53 segundos, na interpretação meditativa e densa de Cláudio Arral. Thank you.